presente que é fruto do nosso amor. Minha prenda, flor do campo, que gera nossa semente. Sinto corcovial vivente com sanhas de domador. Desta minha ignorância de peão rude campeiro, fico aguardando parceiro pras lidas de marcação. Junte retalhos, me aprenda, pra nós pilchar o monarca, que vem batendo na marca, morar em nosso rincão. Vou buscar a tia Ninha, que é parteira de campanha, antes um trago de canha, pra me benzer contra o frio. Quem sabe o pia resolva dar o de casa pra gente e preencha num repente nosso rancho tão vazio. E preencha num repente nosso rancho tão vazio. Obrigado, patrão velho, vai ter festa no rincão. Bate forte o coração nessa angústia de esperar. Eu sei, tu disse que é lindo ter uma vida em teu ventre. Dê logo a luz pra o vivente, pro capelão batizar. Nesta minha ignorância de peão rude campeiro, fico aguardando o parceiro pras lidas de marcação. Junte retalhos, me aprenda, pra nós pilchar o monarca, que vem batendo na marca, morar em nosso rincão. Vou buscar a tia Ninha, que é parteira de campanha, antes um trago de canha, pra me benzer contra o frio. Quem sabe o que a resolva, dar o de casa pra gente, e preencha num repente nosso rancho tão vazio. E preencha num repente nosso rancho tão vazio. Vou buscar a tia Ninha, que é parteira de campanha, antes um trago de canha, pra me benzer contra o frio. Quem sabe o pia resolva dar o de casa pra gente, e preencha num repente nosso rancho tão.